Muro branco, povo mudo. Frente à grande mídia corporativa que só fala besteira dos protestos, o povo precisa se expressar. Qualquer mídia serve, seja pichação, panfletos, lambe-lambe, web ou rádio. Odeia a mídia? Seja a mídia. Rádio Lama, 88.1, por uma comunicação livre, popular e altamente pichada.